você é seleto. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louca, sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso, o barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louca, sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso. Você que domina então essa pegada, tome cuidado então no que fala. Revolucionário então cobro falhas, me importo com o sistema que nos abala. Tá embaçada situação, sem sentido precária. Falou demais, tomou sacode o maluco. Com certeza, só mais um maluco na solitária. Trancada sete chato pelo destino, que não admite falhas, falhas, falhas. Com a boca seca, coração acelerado, dominado pelo mal, um pobre otário. Entrou em sua sombra, dominou a sua mente. Independentemente, não justifica seus atos e fatos causados por gangstas, gangstas, gangstas, gangstas e polícia. Causando aproximação pra justiceiro ou não. Sentar o pau no sabotagem, consciência que bate. Quando vingar é a única solução. Justiça na rua é falha, violência na rua é como praga. Mas eu sei com quem eu ando, meu métier é bem forte, aí malandro. DRR, Unidos Defensores do Ritmo Rua. O barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louco é sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso. O barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louco é sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso. O sistema faz seu jogo e a rotina não para. Quem parte pra arrebento só quer ver sua cara. Cadeia é consequência pra quem tá envolvido. A lei da favela é a lei do bandido. Instinto criminoso foragido. Na trairagem é surpreendido. Esse foi seu fim. Quantos manos de fé morreram assim? Os tempos são outros, século 21. O barato é mesmo doido, quem desandou hoje tá na amargura, não vou julgar. Cada um com a sua loucura, é o contraste das ruas. Muito mano curtindo fissura. A vida é curta pra mentes reduzida. Na prancheta da perícia não quero ser estatística. Famílias desfeitas em ação frustrada. Aí ladrão, muita calma, todos querem ter o seu dia de glória, mas pense bem, bem, pra que depois não se arrependa. Seus pés correm rápido para o mal, tão veloz pra derramar o sangue inocente. Desconhecem o caminho da paz. O barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louco é sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso. O barato é louco, o processo é lento. Até o gosto. Me olho no espelho e me vejo. Tô muito louco, armado daquele jeito. E começo a refletir a atitude daquele guarda. Só vira homem quando está de farda. Morre de inveja que nossa cara é favela. Discriminado, mal intencionado, São Mateus, Vila Prudente, Butantan. O cheiro de pólvora no ar. A rota vem pra matar. Cresce, a matança só cresce, cresce, cresce. Lembrança de um mano firmeza que partiu de repente na fita do milhão. Muitos voltaram, muitos partiram. Derrubado, sufocado, corta tiro no gavetando. E ML, não quero nem pensar. Todos vão ter que passar por lá. Clima de tensão, não tem como escapar. O barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louco é sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso. O barato é louco, o processo é lento. Vagabundo é mal, vai vendo, vai vendo. Louco é sempre louco, ratata picou com dor. Mano de fé até o osso.